Essa é pra você. Essa é pra você, baby. Eu já cansei da noite, eu já cansei do dia, e dessa volta que minha vida tão vazia torna. Eu já tentei ser forte, pensei que fim podia. Segui em frente, o sentimento sempre te retorna. Eu quis ser forte como sempre fui. É, cabeça ao norte, ultimamente ruim, né? Porque eu não encontro o que substitui. Quer o que entre a gente normalmente flui. Eu sei que quer, porque então não deixa de fazer mulher. E volta a ser a razão do brilho no olhar. Na nossa vida eu já vi vários com a colher, mas deixei de lado porque eu fui te procurar. E eu nem sou de rotular o que é o amor, que é o amor. Mas com você foi que aprendi a dar valor, dar valor. E no seu beijo eu senti mais que calor. Faz favor, não deixe se perder, seja o que for. Eu quero tanto que acredite que seu canto é porque eu quero que dê certo entre a gente. E o que sinto é pra sempre, não apenas por enquanto. Eu quero tanto que acredite que seu canto é porque eu quero que dê certo entre a gente. E o que sinto é pra sempre, não apenas por enquanto. Você me disse pra parar, deixa rolar, mas se ele errou a culpa é dele que não soube te entender. E sim, eu vou tentar, não vou parar, até o final eu vou lutar, até fazer você ceder. Se eu oro a Deus é porque eu sei que é só com o tempo. É que dá certo, vai que dá certo. Se eu oro a Deus é mais que um simples sentimento. O amor não sei se é, mas é que enfim é certo. Eu sei que é mais que uma vontade de voltar naquele dia. Ignorar pra não mudar e não falar, porque eu não quis te machucar. Só que o problema é que o sistema é programado pra falhar. E vale a pena cada dia se distante. Não impede de eu pensar em quem eu quero a todo instante. Então me dê uma razão pra desistir antes de tentar se eu vivo pra te ver sorrir. Eu quero tanto que acredite que seu canto é porque eu quero que dê certo entre a gente. E o que sinto é pra sempre, não apenas por enquanto. Eu quero tanto que acredite que seu canto é porque eu quero que dê certo entre a gente. E o que sinto é pra sempre, não apenas por enquanto. Voltar pra mim, vem, não quero mais ninguém. E nem fugir ou evitar alguém que me faz bem. E mesmo assim, sem certeza do que vem. No futuro, no presente, é só você que tem meu coração, meu coração. Se for preciso pra dar certo, eu me afasto mesmo estando bem na palma da sua mão. Isso que temos tá em crise. Mesmo que você demore, espero que me valorize. E faça o que achar melhor, achar melhor. Pois pra mim sei que o melhor é quando nós estamos a sós. E não há brigas nem conversas sem que após. Eu só preciso de uma frase em sua voz. Calma, só me diga o que sente se achar que entre nós é mais que um lance. Eu te quero, então eu luto independente de intriga. Eu só espero que aproveite essa chance. Eu quero tanto que acredite que seu canto é porque eu quero que dê certo entre a gente. E o que sinto é pra sempre, não apenas por enquanto. Eu quero tanto que acredite que seu canto é porque eu quero que dê certo entre a gente. E o que sinto é pra sempre, não apenas por enquanto. Não é apenas por enquanto. Eu quero tanto que acredite que seu canto é porque eu quero que dê certo entre a gente. E o que sinto é pra sempre, não apenas por enquanto. Eu quero tanto que acredite que seu canto é porque eu quero que dê certo entre a gente. E o que sinto é pra sempre, não apenas por enquanto.